Prepare-se. Prepare-se. A verdadeira festa começa agora. Você está preparado? Então segure-se. E começa a festa. Vem aí, que todos esperavam. O Mega Comando Large, agora com seu sistema de som inovador, diferente. Feito para quem gosta do que é bom e sabe qual é o melhor. Assim. Gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Novíssimo Mega Light! Uma coisa diferente, certamente acontece. Uma coisa diferente, certamente acontece. É isso aí, não me engane. Olha só, atenção. É só catucadão. Só vai ter. É só catucadão. Vamos começar mais ou menos assim.

completo. Dúvida? DJ Hélio Pro Mix do Super Light. O Mega Comando Light. Agora com seu sistema de som inovador. Diferente. Opa! Agora com seu sistema de som inovador, diferente. DJ Hélio Pro Mix Show, totalmente profissional. Amor, você não sabe como eu te quero, não faz nem ideia de como eu te venero. Confesso que quando te vi meu coração parou, emocionou. Ai, ai, ai, ai, amor, você não sabe quanto eu te quero. Isso não é caô, tô falando sério. Você é meu bebê, meu doce amor. Fugitivo da lei, seu jeito me conquistou. Agora quero ser teu amor, eu quero ser teu amor, meu bebê. Você me conquistou. Quero sentir teu calor, princesa, prova do teu sabor. Eu quero ser teu amor, meu bebê. Você me conquistou. Quero sentir teu calor, princesa, prova do teu sabor. Banda Face Melody. Amor, você não sabe como eu te quero. Não faz nem ideia de como eu te venero. Confesso que quando te... Diferente, o verdadeiro show do Light. DJ Hélio Pro Mix Show. Estúdio Audax, trazendo os melhores lançamentos pra você. O jeito que ela gosta, eu tô marrento demais. O menor essa mais, acho que se satisfaz. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Mas ela sente prazer da linguada que ela se contrai. Uma sede a tu deixar com gostinho de quero mais. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Danadinha no contatinho do pai. Tô lance nela ontem, se ligou querendo mais. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. Várias danadinha no contatinho do pai. DJ Chuva, o garoto do Melo.